Conectando o C95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, para todo mundo através dos sites www.radio.fiscar.br. Também ao vivo no portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Começa agora o programa Independência, o Marte. Bom, programa aqui realizado na Rádio Fiscar, que se você tiver mais interesse, pode procurar independenciaomarte.blogspot.com, myspace.com/indieormars. Procure vídeos, procure saber mais sobre a gente, que é um projeto multimídia voltado para a música contemporânea brasileira. O programa hoje, como sempre, está especial, levando ao ar aí mais uma edição de nossa mixtape, a mixtape independente, a mixtape marciana. Estamos no volume 4 da nossa mixtape, sempre tentando estar aí antenado com a música que é produzida no nosso país, nos vários cantos, nos vários estilos. Então se preparem para muita música boa, para muitos estilos, ritmos e astrais bueníssimos, minha gente. Sim, dancem, balancem o esqueleto, abram as portas da percepção. Pois é hora da discotecagem radiofônica. Independência, Independência ou Marte! Quero que me deixe em paz com seus fantasmas de amor. Eu já quis ser tua mulher, mas você não me deu valor. Falsa risada quer matar tua sede, nada mais. E agora que eu me libertei de você, quero só que me deixe em paz. Porque eu não quero. crash. Food fighting starts. Get out of hand. It's all mixed up. Freak up machine. Count me in.

radiofônico independente, o Marte Mixtape, volume 4, lançamento da música brasileira contemporânea. Esse é o incrível Cidadão Instigado, do disco Uhul. Começamos também com Caio Bosco, tivemos Céu na sua espaçonave. E agora com vocês, de Atlântico Negro, seu novo disco Vado. Nosso amor é carnaval, sem cordão de isolamento, ou apartheid social, sem nenhum regulamento.

Balancei meu esqueleto. Estou de volta pronto para expandir a minha consciência. Eu tô ouvindo os Mais Balancei, oloria, oloria. Oxumba, oloria, oloria. Ela é filha do Mocu. E a Kekê. É oloria, oloria. Oxumba, oloria. E a oloria, oloria. Carregou uma cabeça sobre o adireira, oloria. Oxumba, oloria. E a oloria, oloria, oloria. Pano, panguano. Pano, irmão, sem maldade. Não, vamos ver, depois eu te digo. Sabadão, ruim de rolê, mas fazer o quê? Ficar vendo TV ou mexendo na MPC?

Eis a moda do Bião. A sua música. A sua música. A sua música. A sua música. Eis a moda do Bião. A sua música. A sua música. A sua música. Este é o canto popular. Esse é o canto popular. Caipira paulista. Caipira paulista. Caipira paulista. Caipira paulista. Eis a roda do dia. Levado pela boa vontade, o senhor é o meu guia. No brilho da luz do fim do túnel, eu vejo um novo dia. Eu sinto toda a positividade e a moral. A missão de capivareira, chamo tudo e tudo vai. Dia a dia para repartir. Toda hora é hora de aprender e é vital. A vida é minha escola, o mundo meu quintal. Vem se desarmar pra compreender. A verdade pura, essência aquela que não vê. Vem se entrega pra que resistir. A energia é boa, muito boa de sentir. Vem se desarmar pra compreender. A verdade pura, essência aquela que não vê. Vem se entrega pra que resistir. A energia é boa, muito boa de sentir. Clamo meu pedido ao rei, bênção em minha caminhada. Pois sei que só estou de passagem nessa estrada. Passo a passo com respeito para a boa convivência. É só chegar suave na moral com paciência. Não sou nada sem você, apenas pequeno ponto no meio da imensidão. Parte de um todo que me torna nada se não tiver amor em minha oração. É, vem se desarma pra compreender. A verdade pura, essência aquela que não vê. Vem se entrega pra que resistir. A energia é boa, muito boa de sentir. Vem se desarma pra compreender. A verdade pura, essência aquela que não vê. Vem se entrega pra que resistir. A energia é boa, muito boa de sentir. Levado pela boa vontade, o senhor é o meu guia. Eu vejo a luz do fim do túnel, eu vejo um novo dia. Eu sinto toda a positividade aflorar. Ave Santos, Ave Maria, deixando o clube me levar. Todo dia é dia para refletir. Toda hora é hora de aprender e é vital. A vida é minha escola, o mundo meu quintal. Vem se desarmar pra compreender. A verdade pura, a essência aquela que preocupação. Coloca a mão no bolso, não sinto nenhum parado. O homem sem dinheiro, até o andar é feio. Extras, recursos extras, que diabo é isso? Mexendo aquele celular ou coisa parecida. Isso por nota mais frente, que essa vida é bandida. Mas não saiu de cima, porque essa vida me fascina. Ser perdoado por alguém, algumas vezes você tem que aprender, perdoar a si mesmo e aprender que alguém numa simplicidade injusta que julga você, em algum momento será condenado. É isso aí, mate! Aprende que não importa onde pedaço o coração foi partido, o mundo não vai esperar que você o conserte. Aprende que o tempo da boca possa voltar para trás, tanto faz, don't you hide. Agora sim que a situação tá cruel, sinto na pele o sentido de uma rede sem perturbação. Coloca a mão no bolso, não sinto nenhum trocado. Homem sem dinheiro, até o andar é feio. Lá no alto, solta. só. Me propõe a fidelidade, já tem que marcar, marcar. Discotecagem Radiofônica Independência, o Marte. Entramos, Coletivo Raticipó, Mercado de Peixe, muitas sonzeiras aí. Agora vamos cair num bloco de caras mais figuras, sons rock and roll um pouco mais engraçados. Com vocês, os nossos amigos do Vandalu. Celular.

Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Alô, quem fala? A noite vem chegando, é hora de nanar. E vem dormir comigo no meu celular. Sonhar de madrugada até o sol nascer. Com o celular alegraria o meu viver. Discotecagem radiofônica, independência ou arte, um rock and roll de brincadeira aí pro pessoal. Vamos conectar agora com os figuraças da banda The Vain. We all stand. You made perdido na dor, é a fonte de abissal do meu amor. No sarau nem eu mesmo me prendo, mas as gatinhas se amarram quando eu falo tudo pode nesse mundo real, do infinito atual. Pipa, um pós-modernismo. Minha desculpa pra esse meu chifrismo. Quando vou voltar a sentir razão? Sei não, ou não. Sou um poeta chifroso e vou chifrar pra você. O processo do caos perdido na dor é a fonte e a visão do meu amor. No sarau nem eu mesmo me entendo, mas as gatinhas se amarram quando eu falo tudo pode nesse mundo real, do infinito atual. Discotecagem Radiofônica Independência Mate se encaminhando agora pro final, ainda mantendo o alto astral, o climão, alguns artistas do caralho, como esse Rubinho Jacobi. Televisão, mas Desde garoto eu pensava em dizer: quando a gente faliu, quando era um miserê. Deus, por que você faz isso com a gente? Porém eu disse que queria jogar, zerar o Mega Man, zerar o Mario Bros. Eu sabia que era coisa certa. Mas era urgente se preocupar e não ficar dançando rock and roll. Fiquei esperando castigo e não ver. Daí eu saquei que aquilo ia render. Eu tava solto pra me emancipar. Deus deu asa, cobre a chograça. De bar em bar ele me dava uma mão, nas bebedeiras e nas bad trips. Então Deus dormia sempre na minha cama. Era preciso se converter e não ficar tocando rock and roll. Alguém já viu o castigo? Cadê? Cadê? Olha esse regozijo, não tem mais fim. E não me importa você suspeitar. Deus está no bolo de cenoura. E baby, se você não se encontrar, saiba que ele também mora em mim. Deus é a saliva da minha boca. E a nossa paixão, yeah. Independência, Omar Martins. Quem diria, o amor sobrou, mas o aspirador faltou na lista. E se é pra casar, me faço favor, pois pra solucionar. Sou capaz de esquecer o meu nome, sou capaz de desaparecer, sou capaz de beijar um ouriço, se isso for resolver. Sou capaz de esquecer o meu nome, sou capaz de desaparecer, sou capaz de qualquer sacrifício, se isso for resolver. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza, de que estou no lugar errado, de que estou no lugar errado. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza, de que estou no lugar errado, de que estou no lugar errado. Mas se eu não me engano, eu posso estar enganado. Aspira.

Yeah. coisa que a gente sempre Terráqueos, sim! Chegando ao fim de mais uma edição, chegando ao fim de mais uma aventura, de mais uma saga pelas conexões da diversidade de estilos da música brasileira. Independência ou Marte, especial mixtape independente no ar. Eu sou Felipe Silva, ao meu lado nessa missão esteve durante todo o tempo, é claro, Jovem Palerosa. Quem quisesse conectar com este universo, saber mais informações sobre o projeto, www.myspace.com/indieormars, ou também uma visão mais detalhada, mais aprofundada sobre cada edição do programa em www.independenciaomarte.blogspot.com. Semana que vem estaremos de volta, é claro. Continuem sempre sintonizados.